que este romance situa essencialmente entre dois momentos históricos pelos quais sempre tive particular interesse, diria mesmo algum fascínio, a Segunda Guerra Mundial e Maio de 68. De naturezas e proporções diferentes, ambos marcaram a Europa da forma entera. Se a Segunda Guerra devolveu a paz aos povos da Europa, assegurando-lhes as condições básicas e essenciais de vida, de coexistência pacífica e desenvolvimento económico, mais de 68 representou um passo em frente na evolução cultural e social europeia. Não tive, nem poderia ter, quaisquer pretensões de sociólogo ou historiador na abordagem destes temas. Limitei-me apenas a situar os personagens do romance nestes dois momentos cruciais, o que talvez me permita dar ao leitor uma visão muito pessoal e emotiva desses tempos de combate e de ideais. O Bolão Alemão não é propriamente um romance histórico. É um relato de vidas profundamente marcadas pela história. Nicole e Fritz, que são os personagens, são filhos da Segunda Guerra, nascidos em lados opostos da contenda, que acabam por se encontrar nas ruas de Paris quase no fim da Revolta de 68. Numa viagem turística a Lisboa, chegaram a presenciar o embarque de um contingente militar português para as antigas colónias. Mas deixa de ser uma coincidência o facto de eu ter começado em 2001 esta minha aventura, que tem sido escrita precisamente com o romance As Lágrimas de Aquiles, sobre a Guerra Colonial, fruto da minha experiência pessoal na Guiné. Voltar agora a falar deste assunto, ainda é sempre tão sofrido. Poderá ser, quem sabe, o final premeditado, mas natural, porventura até tecido, de um círculo que já levou por caminhos que nunca pensei percorrer. Resta-me deixar a minha sincera gratidão a todos quantos, ao longo destes anos, de uma maneira ou de outra, permitiram que eu partisse e chegasse ao sítio onde, afinal, sempre fui esperado.